Seção 29, de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Formiga e a Cigarra. No inverno, tirava a formiga da sua cova a assoalhar o trigo que nela tinha, e a cigarra, com as mãos postas, lhe pedia que repartisse com ela, que morria à fome. Perguntou-lhe a formiga que fizera no estio, porque não guardara para se manter. Respondeu a cigarra: o verão e estio gastei em cantar e passatempos pelos campos. A formiga, então, perseverando em recolher seu trigo, lhe disse: amiga, pois os 6 meses de verão gastastes em cantar, bailar é comida saborosa e de gosto. Moralidade: notório é significar-se pela formiga o homem trabalhador, diligente e guardoso. Portanto, nos ensina esta fábula que sejamos como a formiga, e não confiemos no que outrem nos há de dar ou emprestar, que com razão se pode negar tudo ao preguiçoso, se é como a cigarra, afeiçoado a música e passatempos. Porém, trabalhar e guardar é caminho certo de não haver mister a ninguém. Fim de A Formiga e a Cigarra.